ventania me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Mas não me...